Tudo bom, queridos e queridas? Não podia deixar de mandar comentários sobre os textos da homilia de hoje. Eu espero que vocês possam ter lido. E eu acho que hoje a gente tem uma situação muito interessante desses tempos da última semana do Advento, quando a gente é convidado a olhar para os profetas, para não ter visão que eles têm, a esperança que eles mantêm em tempos muito difíceis, ou mesmo quando as coisas são processuais. Acho que a primeira coisa que a gente pode perceber é que o tema da água, né, aparece no começo do Salmo e aparece em Ezequiel, no texto que a gente leu hoje. E esse tema da água, obviamente, está ligado ao tema da sede. E o Salmo começa falando como a corça anseia por águas correntes. A minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar e apresentar-me a Deus? Esse entrar que ele está se referindo é, obviamente, entrar no templo, entrar no tabernáculo, entrar onde está Deus. E quando você tem esse contato com Deus, é como essa sede, que é a maneira como ele expressa esse sentimento de falta, que é um dos sentimentos mais difíceis para a gente, essa sensação de sede, né? Sede, eu me lembro uma ocasião ainda quando eu morava no Rio, tinha, sei lá, uns 2 anos de casado, eu tive uma infecção viral na garganta muito séria, e que me levou a não conseguir deglutir nada. E isso foi piorando, e eu fiquei, eu não me lembro direito, uns 10 dias, sem conseguir me alimentar direito, e à medida que a coisa foi piorando, eu não bebia água. A água, para mim, beber água era como descer um gato arranhando pela garganta. E eu me resumia a beber uma colherinha de água por dia, era uma quantidade mínima. E aquilo foi piorando, foi piorando, foi piorando, e eu salivava, não conseguia engolir saliva, e aquilo foi secando, a garganta foi ficando pior. E eu comecei a ficar muito preocupado. Acho que estava chegando aí pelo 10º dia, sem muita ingestão de água, e eu fui desidratando, a minha pele foi desidratando, a sensação de sede era a coisa mais horrenda que eu já tive na vida. E a dor era tão grande para beber que eu não consegui, apesar de estar morrendo de sede. E eu me lembro que uma manhã eu acordei e falei: se eu não conseguir ingerir alguma água hoje, eu vou pedir a Kátia para me hidratar, levar no hospital e hidratar, porque eu vou morrer. E a água tem essa capacidade de matar a gente muito rápido. A gente pode ficar sem comer aí 30 dias, a gente vai ficar ruim, mas a gente não chega a morrer. Agora, a água é muito rápida. A água, você desidratou. Cara, eu me lembro que eu parei de urinar, foi ficando muito ruim, muito feio. E aí, naquela manhã eu falei: cara, com dor ou sem dor, eu preciso beber alguma coisa. E foi paradoxal, porque já com a sequidão que eu tava, eu obviamente não lubrificava a mucosa, e obviamente eu não conseguia melhorar, e tinha virado um ciclo. Eu me lembro que cada gole de água que eu tomava era uma dor assim absurda. Mas na medida que eu comecei a me hidratar, aquilo foi, a sensação de dor foi diminuindo, e a sensação de bem-estar pela mucosa começar a se reidratar também foi melhorando. E foi uma coisa que uma coisa ia melhorando a outra, eu bebia mais água e ia melhorando. E no fim de 2 dias eu já conseguia beber melhor e acabei ficando bom. Tive mais um ou dois episódios de doenças assim na garganta, bem sérias. Sempre foi meu órgão de impacto. E a sensação de voltar a sentir aquela sede que eu sentia, sei lá, quase 30 anos atrás, 30 anos atrás, ela até hoje tem inesquecível. E um animal, uma corça, que é um animal da savana, quando ela está migrando, quando ela está realmente numa longa jornada, o bicho anseia pela água. Da mesma forma, para a metáfora usada pelo salmista, fala como a corça anseia por água corrente. Ela não quer água barrenta, ela não quer qualquer água. A minha alma anseia por ti, ó Deus. E logo na frente ele fala, quando eu me lembro dessas coisas, né, as minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite. E é lógico que tem uma questão poética belíssima aqui, né, ou seja, eu anseio beber água. E o que eu bebo é a minha lágrima. Eu quero beber água doce, água corrente, doce, e vem a água salgada da minha lágrima, que é a lágrima da angústia, que é a água da angústia, que é a água que não mata a sede, a água que me faz continuar sedento. E a gente vê essa história de Ezequiel, que eu me lembro até de uma música também que tem sobre esse episódio. Na NVI eles falam 500 metros, 500 metros, mas obviamente, quando a Bíblia, quando o hebraico fala de 1000 côvados, se você leu isso numa versão mais antiga, esse 1000 não é 500 metros. 1000 é um número simbólico, é um número que significa uma totalidade, uma perfeição, um seu tempo. E esse rio que corre, ele corre do templo e ele vai descendo. E ele fala, homem, vai lá e mede 1000 côvados ou 500 metros, uma etapa. E a água me bate pelo calcanhar ali no começo. Ela já é uma água, ela já é visível, mas ela ainda é muito sutil e eu posso atravessar essa água. Depois ela me bate, ele fala, mede mais 1000, mais uma etapa perfeita. E ela te bate pelo joelho, depois ela te bate pela cintura. E aí chega um ponto que fala, cara, esse rio se tornou tão caudaloso, tão grande, que ele já não era possível atravessá-lo, não era mais um riozinho, ele vira uma torrente, e ia para o mar. E aí fala, e depois no Apocalipse vai se falar desse rio também, e obviamente tem duas implicações, tem uma que é ambiental. A nossa cultura, nosso modo de produzir, o nosso modo de ser, o nosso modo de pensar, tem gerado nas nossas cidades, e isso é uma metáfora forte, rios totalmente poluídos. Se um rio que passa por uma cidade, passar por uma propriedade rural, ou passar por algum lugar, um lago, alguma coisa, esse rio vai contaminar, vai estragar, vai matar. Metaforicamente, isso tem muito a ver com o que sai da gente, do nosso arranjo. E o que são as nossas cidades? É o arranjo que a gente tenta dar no lugar do arranjo que Deus tinha dado. E, na verdade, por mais que a gente faça, os rios que partem de nós, esses rios de lágrima que correm em função da nossa ganância, em função das coisas que a gente tem, são rios incapazes de matar a sede, mas muito pior, eles vão trazendo desgraça, tragédia, morte. Na cidade de Deus, na cidade que Deus desce do céu, Nova Jerusalém, tem um rio. E tanto aqui em Ezequiel quanto em Apocalipse é citado que esse rio tem águas que curam. Por onde essas águas vão passando, ela vai gerando cura. As árvores que nascem à beira desse rio, elas podem ser não só comidas, como elas trazem saúde. E onde esse rio chega, e onde esse rio penetra, ele vai dessalgando o mar. Lembra da lágrima? A nossa lágrima vai perdendo essa incapacidade de matar a nossa sede. E esse, o mais importante nessa figura de Ezequiel é que isso, gente, é um processo que inicia de maneira imperceptível. Quando a gente está na angústia, quando a gente está no choro, quando a gente está na dependência, quando a coisa está difícil, demora. Demora bastante. Às vezes a gente tem que olhar com atenção de que a água que vai ser capaz de nos curar vem que nem aquelas colherinhas de água que eu tomei quando eu estava doente, ou um córregozinho que só serve para molhar a planta dos pés. E você fala, isso aí não vai dar para nada. Mas quando você vai seguindo nesse rio, fala, agora mede, anda mais aí 500 metros, vai mais para o fundo, aprofunde-se nesse processo. Essas águas vão batendo pelo joelho, depois pela cintura, pelo peito, e até que chega um ponto que essas águas se tornam tão tremendamente grandes que eu não consigo atravessar. Eu tenho a suspeita que não era o rio que aumentou, mas foi andar nele, penetrar no rio, que pode ter percebido, pode ter feito Ezequiel perceber de que o rio era muito mais fundo do que um correguinho. Aquele fio de esperança que a gente tem, e esse é o ponto central dessa semana do Advento, o fio de esperança que resta, ele não é um fio. Esse fio de esperança, esse não possuir, esse não ter, essa esperança que só existe na ausência, ele é muito mais profundo. E quanto mais a gente emerge nessa esperança, que parece uma tolice para o resto do mundo, a gente vai descobrir que esse fio de água é um rio muito caudaloso de esperança. Quando a gente vai para o texto de Judas, a gente vai ver o apóstolo Judas chamando a gente, né, e convidando. Ele vai falando assim, olha, vou fazer uma puxada antes aqui. No versículo 12 ele tem uma frase que ele fala das pessoas que tentam enganar os outros, né? Ele fala, olha, as pessoas que difamam tudo, que falam mal, são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. De novo essa imagem de um rio, né? No meio desse rio de esperança, cuidado, né? Pessoas que só cuidam de si mesmo são, ele fala, nuvens sem águas, impelidas pelo vento, árvores de outono sem fruto, né? Pior de tudo, são rochas submersas, né? São ondas bravias do mar. É muito interessante esse texto do apóstolo Judas. Mas ele fala, mantenha-se no amor de Deus. Deixa eu pegar aqui o texto exato para que eu quero citar. No versículo 17 até o versículo 25, que é o que a gente leu, ele vai falar, todavia, se ele estava falando sobre os caras que, olha, cuidado, no meio desse rio de esperança vai ter pilantra, vai ter cara que é rocha submersa, que você está pensando em atravessando o rio e dar uma topada com um cara desse. Fala, todavia, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, lembre-se do que foi predito pelos apóstolos, que nos últimos tempos, nesses rios de esperança que a gente mantém, são desobadores, que vão seguir seus próprios desejos, causando divisão entre vocês. A gente aqui tem lidado com vários problemas. Alguns são bem sérios. Bem sérios. Mas, sinceramente, são os problemas que eu estou vendo e estou percebendo quando eu olho a vida do Renê, na vida do Eduardo, da Camila, sabe, da Débora, eu, a Kátia, Helena, Giovana, eu vou percebendo que tem um movimento acontecendo entre nós de que está nos trazendo a ficar mais próximos. Exatamente o sentido contrário de quando a gente começa a beber essas lágrimas de amargura ou ainda estou dando topado nessas pedras submersas nesse rio. Se a gente seguir medindo e andando no rio e não tentando atravessá-lo, ficar aí no meio do caminho, a gente vai poder experimentar com certeza essas águas que curam. Porque as águas que o Senhor manda para a gente, a sua palavra, o seu poder, a comunhão com os irmãos, eles não só nos fazem bem e matam a sede, esse buraco que tem dentro do seu peito por vezes, essa saudade enlouquecida de Deus. É do mesmo jeito que a água ocupa todos os espaços, tem um buraco no coração da gente que só pode ser ocupado por essa presença de Deus. É do tamanho, da forma de Deus, porque a água, que representa o Senhor, o Espírito Santo, ela ocupa todos os cantinhos. Mas além disso, a gente precisa reconhecer que a melhor terapia que tem no mundo é esse amor de Deus, esse andar com Deus. Ele tem a capacidade de nos curar. E a Bíblia fala de cura porque a gente vive uma sociedade doente. As nossas cidades são doentes. As pessoas são doentes. A gente mesmo que está ouvindo essa palavra aqui, a gente também é doente. Então, que a nossa esperança esteja nesse correguinho que a gente vê, esse fio d'água muito tênue e que parece que só serve para molhar a ponta do nosso pé. Segue por ele, vai andando, mede mais mil, até que esse rio fique tão caudaloso que você possa nadar nele. E essas são águas que curam. Que que todo mundo tenha uma semana legal. Desculpa mandar só nesse horário. E desculpa se não tem alguma coisa brilhante aí, mas, sinceramente, é isso. Segue no rio de Deus e você vai ver que talvez não seja ele que é um correguinho. Mas você que só está molhando o pé. Vai de cabeça que você vai ver o que acontece. Valeu, pessoal. Boa noite.